sempre a mesma coisa. A cada dia vou gastando o meu capital. Quanto mais eu procuro a minha cura, mas percebo que vai se agravando o mal. Mas ouvi dizer que hoje na cidade vai passar um homem lá de Nazaré, que atende a todos que a ele procura, e até cura aqueles que nele têm fé. Sei que vai ser difícil para conseguir um milagre, pois uma multidão imensa terei que enfrentar. Mas se for preciso, atravesso até toda esta cidade, mas o meu milagre eu não deixo escapar. Aí vou eu em busca do milagre, vou eu em busca da minha cura, vou eu, ninguém mais me segura, vou eu, hoje vendo essa amargura. E vou eu, licença na multidão, que aí vou eu, nas suas vestes tem um som. Jesus parou, e perguntou quem me tocou, pois virtude de mim saiu. Então disse: Senhor, fui eu quem te tocou, e quando toquei o mal que estava em mim sumiu. Então disse: fui eu quem te tocou nas vestes, recebeu a cura, fui eu, há tanto tempo esperava, fui eu já nem acreditava, mas fui eu, o culto de ações e graças será meu, vou chamar muita gente pra dar glória a Deus, pois dessa vez o milagre é meu, quem recebeu fui eu não disse fui eu, me desculpou nas festas. Meu amor.